Aprendendo com a Formiga. Sabedoria e disciplina na Bíblia. No blog Gramática Sagrada, exploramos o ensinamento bíblico que destaca a formiga como exemplo de sabedoria. Em Provérbios 6, 6 a 8, somos incentivados a observar e aprender com a formiga, que trabalha diligentemente e se prepara para o futuro, mesmo sem precisar de supervisão. Ilustração. A formiga como símbolo de sabedoria, trabalho e planejamento na Bíblia. Trabalho dedicado. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3, 23. Assim como a formiga trabalha com dedicação, a Bíblia nos orienta a realizar todas as tarefas com empenho e propósito, reconhecendo que nosso verdadeiro serviço é para Deus. Planejamento sábio. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, e mesmo assim, o Pai Celestial as alimenta. Mateus 6, 26. Deus cuida de toda a criação, mas também nos chama à responsabilidade. Planejar e agir com sabedoria é um ato de fé e obediência, que reflete prudência e confiança no cuidado divino. Autodisciplina. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. O comportamento da formiga nos inspira a viver com disciplina e constância. Mesmo quando ninguém está olhando, ela segue firme em sua missão. Um exemplo de autocontrole e compromisso. Foco no eterno. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. Mateus 6, 19, 21. A verdadeira sabedoria está em direcionar nossos esforços para o que é eterno. Assim como a formiga age com propósito, também somos convidados a viver com intenções alinhadas à vontade de Deus. A formiga nos ensina sobre propósito, planejamento e perseverança. Que possamos aplicar essas lições em nossa vida, honrando a sabedoria divina em cada passo do caminho.